A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Já falei algumas vezes aqui no Agente 86 que a minha infância não foi das mais abastadas. Mas não que nós, os Moreiras, estivéssemos ali no degrau mais baixo da economia, porque eu achava que dava pra viver. Lembra daquela piadinha pra mim? Ah, se é rico, pobre dá pra viver. É, lá em casa a gente dava pra viver. Mas os cruzeiros, cruzados e as URVs geralmente eram muito minguadas mesmo lá em casa. Apenas o essencial era adquirido e bens supérfluos quase não passavam da porta pra dentro. Teve muita coisa que as pessoas tinham e eu só fiquei na inveja, né? Você acredita que eu queria usar aparelho ortodôntico? Porque eu achava que dava um status ter um aparelho ortodôntico. Ah, dava um status naquela época? Exato. Mas eu fui usar aparelho bastante tempo depois, nem precisava, mas agora eu vou botar um. Eu queria ter pogobol, uma outra coisa que eu queria ter era uma camisa de vôlei da Pirelli. Putz, é mesmo, invejava, Pirelli era hype naquela época. Terrorama também, eu tinha inveja. Toca-disco, só fui ter toca-disco acho que uns 3 anos atrás. Nem pega vareta eu tive, cara, você acredita? Eu e minha irmã, a gente pegava uma caixinha de palitos Gina. E a gente pegava aquela bique 4 cores e pintava os palitos e a gente jogava aquilo. Cara, mas você morava onde? No orfanato? E vira e mexe, eu ainda compro umas quinquilharias dessas aí, cara. Eu casei com a Rejane só porque ela tinha um gênio. É mesmo, você tem um gênio na sua casa. Agora tá faltando eu comprar um quichute, cara. Você teve um quichute, Walter, gente? Aquele apodrecedor de pés? E quem começa no futebol com um craque assim... tem tudo para ser um campeão. Que chute, calce esta força. Pior que ter um quichute era ter um quichute genérico. Tinha? Eu tive um quichuto. Ah, não. Com Y no começo e O no final. Quichuto. Mas o chulé e a falta de dignidade era a mesma. Mas aquilo tinha uma certa pretensão de ser chuteira, não é? Exato. Como eu nunca fui afeito ao futebol, eu não ligava muito para aquilo, não. Mas mesmo assim, eu tive uma chuteira olé. Sabe que o quichute foi fabricado no Brasil pela Alpargatas? E o quichute era a melicinha dos moleques, né? Eu, um dos maiores usuários dos produtos da Alpargatas, como o Conga e o Bamba, e até aquela própria placata, né? De uma placata. Eu usava pro karatê. Era fazia placata, karatê. Eu já ouvi com vários nomes. Eu acho que o nome deve ser Alpargatas, inclusive. O tempo e a imbecilidade foi tratando de fazer a metamorfose do nome. Exatamente. Mas eu nunca tive o produto mais emblemático ali da Alpargatas, que era o quichute. E que era uma mistura de tênis, chuteira e até sapatilha de balé. Porque assim como as meninas dançarinas, os meninos também amarravam o cadarço ali do quichute na canela, né, Val? Putz. Era tal pretensão de ser chuteira. É. Que hoje em dia ninguém amarra na canela. Exato. E um dia eu tive a paixão de amarrar o cadarço do meu bamba na canela e fui pra escola. Fui o ser mais bulinado da história. Merecidamente. Não foi só você que fez isso. Muitas pessoas compravam ali um cadarço maior, né? E equipava seus bambas e congas com o amarramento tornozelar. Um fato complicador de quem tinha um quichute era o cheiro horrível, né? Que você já falou. Pois parecia que tinha um casal de coatis mortos ali dentro do calçado. Um em cada pé. Inclusive, a maioria deles passavam as noites do lado de fora da casa, lembra? A mãe da gente não deixava que o quichute dormisse pra dentro do lar. Você acordava de manhã, tinha que fazer igual vidro de carro, jogar uma água em cima porque tava cheio de sereno. Exatamente. E quando a molecada da escola se juntava e tirava o seu quichute amarrando um no outro pelos cadarços e arremessava como se fossem verdadeiras boleadeiras medievais num fio de alta tensão. Já aconteceu isso com você? Eu não fiz, mas é uma instituição periférica, sapatos e tênis jogados nos fios de alta tensão, né? Exatamente. Não fizeram isso comigo com um quichute, mas fizeram com um agasalho genérico da Adidas que eu tinha. Meu era tudo genérico, né? Não tinha nada original lá em casa. Então, a molecada ficou me trolando ali, dizendo que o meu agasalho era fake porque só tinha duas listas. Aí partiram pra agressão, me tirando a blusa. Aí eles amarraram ali as pontas das mangas, colocaram uma pedra em cada manga, giraram e mandaram pra um fio do poste. Se marcar, deve estar pendurada essa blusa até hoje lá. Você sabe que nós batemos o recorde aí de histórias com o famigerado pisante, de histórias enviadas pelos nossos ouvintes, e a gente vai sintetizar algumas delas. O Everson disse que só foi botar um calçado fechado no pé com 12 anos. Ele disse que... Ele morava onde esse cara? Ele fala assim, tem uma foto da minha primeira comunhão com chinelo havaiano. Mas eu consegui um par de quichute de uma maneira bem arriscada e com uma estratégia MacGyver. Roubou no minibox. Não. Ele diz assim, usei uma linha com cerol para cortar o cadarço de um quichute que estava enroscado nos cabos de energia da minha rua. Alguém tinha dispensado da forma mais suburbana possível, verdade, isso que a gente falou. Ele fala assim, fiquei umas 3 horas, quase morri eletrocutado, mas consegui. Ele estava furado e era 2 números maior que o meu pé, mas valeu. Depois botei um cadarço branco e virei motivo de inveja na escola. Outra história aqui, Alexandre Moreira, do ouvinte Elias Nogueira, entre aspas. Se liguem no traje que eu fui em um casamento com 9 anos. Camisa social verde, colete vinho, calça de tergal azul da escola e quichute. Eu tinha uma calça de tergal azul também. Segundo ele, ele tava parecendo um porteiro de circo. Continuando entre aspas. E o pior, meu só eram a calça e o quichute. O resto era emprestado de um primo. Lá no casório, fiquei no meio da festa, eu e uns outros meninos jogando futebol com umas chapinhas de refrigerante. Claro que eu me achando o próprio Zico, pois eu era o único com o calçado apropriado. Porém, um ocorrido mudou a história da festa. Meu cadarço soltou da canela, tropecei e meti a testa numa quina de mesa. Fui dali direto para o hospital. Ganhei 3 pontos na cabeça. E sabe o que a minha mãe fez? Cortou o cadarço do quichute no meio e só pude usar de novo amarrando como todos os demais tênis, sem sobra para amarrar na canela. Esses dias eu saí para pesquisar aí, cara, se ainda seria possível adquirir um quichute. Eu só vi no Mercado Livre, mas a exorbitante R$190, mas tava bem zerado assim. E aí é que vai algo pra gente discutir aqui, Walter. Afinal, o quichute era também caro naquela época ou não? Porque era um pisante acessível a todas as classes ou a minha família que deveria receber uma Bolsa Família, cara? Porque eu não sei. Você tinha um quichuto, ou seja, eu não tive nada. Eu acho que os seus pais sabiam da imbecilidade que era ter um quichute em qualquer época da vida. Por isso que eles te privaram disso. A ouvinte Maria Luísa nos disse pelo falecom@agenteem86.com.br que ela conseguiu no ano passado um quichute daquela época e deu para o filho dela. E sabe o que ele disse? Entre aspas. Mãe, o pessoal da escolinha de futebol vai achar que eu sou um retardado com essa bosta preta no meu pé. Já... O seu filho tem mais razão que você. Já o Sandro Dias falou que o irmão dele foi assaltado e levaram o par de quichutes. Mas o que fez a molecada acabar com a moral dele foi que o assalto foi feito com uma faquinha de rocambole Puma. Nossa, cara. Eu que fui assaltado com um Vitorinox genérico, agora me sinto melhor. Sabe que eu, ali com os 12 anos, eu era um exímio atacante de futebol de rua, o Paulo. Eu fui até convidado pelo senhor Antônio uma vez para jogar no time de futebol Dente de Leite que ele estava montando. Só que eu só era bom de bola, na verdade, descalço, né? Ali arrancando as tampas dos dedões. Porém, para me profissionalizar ali na Várzea Mirim, eu tive que me calçar. E no time titular do Lagoa Futebol Clube... Esse era o nome do time. Sim. Uns 3 moleques jogavam de chuteira viola, 2 mais riquinhos ali já tinham as suas chuteiras Adidas, os outros 5 jogavam de quichute e eu era o único que jogava com um calçado bamba cabeçudo. Obviamente que a minha performance foi pro vinagre. E eu não conseguia parar em pé, também não consegui fazer gol, adivinha, fui pra reserva. E o meu pai ainda achou que tinha tomado um prejuízo, porque tinha me dado um bamba pra jogar bola e eu não vinguei no esporte bretão. Vocês, ouvintes do Agente 86, deem um curtida lá na nossa fanpage no Facebook. E fiquem ligados nesta fanpage, porque a gente sempre dá uma dica do que vai rolar nos próximos episódios, para vocês mandarem suas histórias, falecom@agenteem86.com.br. Mandem suas dicas também, suas sugestões de novos episódios deste podcast, que é atualizado toda segunda e quinta-feira. Eu não sei se eu tô louco, se eu sonhei alguma vez, mas eu acho que algum time, se não me falha a memória, o Grêmio, tinha um patrocínio de Kixute na camisa. Sério? Eu acho que é 83, 84. Mas eles calçavam Kixutes? Não. Era um contrassenso, né? Tinha umas camisetas Kixute também, lembra disso? E lembro de uma bola Kixute. Você lembra disso? Lembro da bola Kixute. Meu vizinho tinha uma e certa vez caiu na casa de uma megera vizinha ali. E o que ela fez? Ela retalhou a bola inteira com uma faca. Outra instituição periférica. Outra. Aí o moleque, né, o dono da bola, esqueci o nome dele, resolveu se vingar. E comprou um monte de bombinha cabeça de negro. Lembra da bombinha cabeça de negro? Lembro, cara. Aquilo era quase um tomahawk. Quantas latas de ninho explodidas. O que ele fez? Ele desmontou umas 10 daquilo e fez uma dinamite. Ele foi com uma marreta no muro da casa dessa mulher e ele fez um buraco. Malandro, ele enfiou essa dinamite buraco adentro. Acendeu a bomba, saiu correndo. Que explosão. Parecia Hiroshima, formou até um cogumelo nuclear, mas fez um rombo no muro da mulher. Nossa, cara. Ela saiu louca, deu até polícia. Que inferno que foi aquele final de tarde lá na rua.